Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Sempre aqui com vocês, ouvintes, trazendo os temas do esoterismo, do ocultismo, também da sabedoria divina, sempre aqui com o patrocínio, com o apoio dos simpatizantes, dos associados da Levir, a loja esotérica virtual, que vocês acessam em www.levir.com.br. Recomendamos a vocês, ouvintes, acessem esse endereço e venham conosco, ouvintes, fazer aqui o estudo do livro O Sistema Solar. É o material que nós estamos estudando com vocês, trazendo aqui as análises do lado oculto, do lado esotérico do Sistema Solar, segundo esta obra maravilhosa aqui do Major Arthur E. Powell, que é o livro O Sistema Solar. Esse livro que infelizmente não está mais em catálogo pela editora Pensamento, mas pode ser encontrado aí nos sebos pelo Brasil ou pelo site estantevirtualtudojunto.com.br. Lá vocês podem encontrar aqui o livro do Major Arthur Powell e com certeza, ouvintes, vai trazer para vocês aí muitas informações interessantes, informações que fazem refletir, que fazem com que nós tenhamos uma visão mais profunda do Sistema Solar. E no dia de hoje nós estamos chegando com vocês, ouvintes, aqui no 14º capítulo aqui do livro O Sistema Solar, chamado Involução e Evolução. É um tópico o qual nós sempre estamos tratando com vocês, ouvintes, um tópico realmente muito importante, mas que nós temos que tratar sempre, ouvintes, como uma das coisas mais importantes, porque se nós não compreendermos que nós somos seres que estamos, ouvintes, primeiro involuindo e depois evoluindo, nós nunca realmente conseguiremos compreender a nossa jornada. Mas tudo começa, caros ouvintes, com a nossa grande estrela, que é o Pai de tudo e de todos os ouvintes, a grande fonte da energia do nosso Sistema Solar. Tudo o que acontece, ouvintes, fisicamente nesse sistema, todos os seres vivos de todos os reinos estão se alimentando dessa maravilhosa energia que vem do Sol. E foi ele, ouvintes, que emanou todas as chispas divinas, que são as consciências que estão evoluindo nesse nosso sistema. O Sol que ilumina o mundo, que nos deixa tristes quando vem a noite, nós não temos o seu calor. Ele é, ouvintes, não só a fonte física de toda a energia, mas é também a fonte espiritual. Praticamente todos os tipos de energia que nós consumimos na Terra são transformações da energia que vem do Sol. Desde o movimento da atmosfera, as ondas do mar e todos os processos energéticos, ouvintes, até mesmo o centro da nossa Terra, ela é um resquício do grande poder ígneo que é o Sol físico. Mas por trás do Sol físico, ouvintes, existe o Sol espiritual. O Sol que emana não só luz, não só calor e várias ondas de radiação que o homem vai aprendendo a controlar, mas também, ouvintes, de dentro do seu grande coração, da sua grande consciência, ele emite não só partículas físicas, mas também partículas espirituais. E Cada um de nós aqui, ouvintes seres humanos, na verdade somos uma parte da consciência do Sol que está se individualizando, que está cumprindo, ouvintes, uma missão cósmica, pois o Sol, ouvintes, não é o começo da vida no universo, ele é a continuidade. Inclusive, uma de nossas ouvintes nos perguntou: se é o Sol que emana os nossos espíritos, as nossas chispas divinas, quem emanou o Sol? Pois só na nossa galáxia, ouvintes, existem 200 bilhões de sóis, de estrelas. 70% desses sistemas estelares são sistemas binários com duas estrelas. Então, a população de estrelas no universo, ouvintes, ela também é muito grande. E nós temos dito aqui, os inúmeros bilhões e bilhões de chispas divinas que estão nesse exato momento no nível humano. Então, aquele dito, aquela frase bíblica, ouvintes, crescei e multiplicai-vos, o nosso Sol também faz dioturnamente. Ele emana de si periodicamente as vidas se multiplicando, e ele também, ouvintes, deve ter sido emanado por uma consciência muito maior. A nossa chispa divina e a consciência do Sol são aspectos da suprema alma universal. Essa alma, ouvintes, que obviamente os nossos olhos não podem enxergar, mas que é a causa sem causa, a raiz sem raiz de tudo que é, de tudo que foi e de tudo que virá a ser. É a partir desta grande e poderosa natureza, ouvintes, que todos nós seres humanos nos manifestamos. Então nós temos que ter uma enorme reverência, ouvintes, por esta fonte inesgotável de energia e que dioturnamente recebe essa energia cósmica que aqui chega. E cada refeição que nós fazemos, na verdade, nós nos alimentamos da energia solar, da energia física do Sol. Mas haverá um dia, ouvintes, que se cumprirá em nós aquilo que disse Jesus, que nem só de pão sobrevive o homem, ouvintes, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E palavra, ouvintes, é verbo, é logos, é vibração. Então haverá um dia em que o ser humano aprenderá a sobreviver simplesmente das vibrações cósmicas, e nós não mais precisaremos repor os tecidos do nosso corpo com a matéria da Terra, que nada mais é do que um resquício do início da vida no sistema solar. Então a vida evolui, ouvintes, dentro desse grande esquema, através das ondas de vida. A vida, ela se multiplica, a vida se propaga e a vida evolui, ou seja, a vida vai ganhando uma maior consciência, ela vai crescendo, e cada ser humano é uma demonstração disso, ouvintes. Mas é do Sol espiritual, ouvintes, que vem realmente a fonte de tudo isso. Então nós vamos nos valer aqui de uma apresentação de um maravilhoso PowerPoint que foi idealizado por um irmão teósofo da Índia, que é, aliás, KVK Nehru, que nós traduzimos esse PowerPoint ao português, e os nossos espectadores da Ustream estão tendo aí a oportunidade de assistir aqui a esse vídeo. Também aqueles que estão nos acompanhando nas gravações. Então, o Sol oculto, ouvintes, ele tem 3 aspectos. Ele tem o primeiro, o segundo, o terceiro aspectos que estão dentro da consciência do Logos Solar, do Verbo Solar, a palavra solar, aquela palavra da qual Jesus disse que um dia nós nos alimentaremos. Então, o Deus do sistema solar, ouvintes, é uno e ao mesmo tempo é trino. E a manifestação nos mundos, ouvintes, e o início de tudo começa com essa trindade. A trindade, ela é a coisa mais fundamental e, de certa forma, no ser humano ela também se manifesta. Pois até no corpo físico do ser humano, nós somos cabeça, tronco e membros, se referem exatamente a esses 3 aspectos. A cabeça do corpo humano está ligada ao primeiro aspecto. O tronco está ligado ao segundo aspecto, o aspecto filho. E o terceiro aspecto, o Espírito Santo, está ligado aos órgãos, aos membros, aos braços, as mãos, as pernas e os pés, que nos permitem movimento, nos permitem deslocamento e atividade. Mas esse sistema solar, ouvintes, ele foi criado pelos poderes dessa trindade. Então, o primeiro dos aspectos que vai se manifestar é exatamente o terceiro aspecto. Ele, caros ouvintes, é que vai emanar todo esse processo. Então, o terceiro aspecto, ele gera, ouvintes, a primeira emanação e ele cria os chamados, assim, planos de manifestação. Então, se nós acompanharmos aqui do início este gráfico, nós vemos que o terceiro aspecto, que na Trindade cristã é chamado de Espírito Santo, na verdade é o aspecto feminino, ouvintes, da Trindade. É o aspecto mãe. São as águas do abismo sobre as quais pairava o Espírito de Deus no começo da criação do nosso sistema solar. Com certeza, ouvintes, o Gênese da Bíblia não é o Gênese do Universo, mas sim é o Gênese do Universo onde nós habitamos, o sistema solar e a nossa Terra. E aí, ouvintes, nós vemos que verticalmente vai descendo essa energia do terceiro aspecto e a Mãe Divina do Espírito Santo, ela vai criando os planos. Inicialmente, o plano divino ou plano Hades. Depois, o plano monádico, aonde exatamente habitam as chispas divinas. Depois, cria-se o plano átmico ou nirvânico e, consequentemente, vão sendo criados os demais planos, o plano búdico ou intuicional, depois o plano mental com as suas divisões, o plano da mente, o plano da consciência, depois o plano astral, também chamado plano emocional, e finalmente o plano físico. Aqui nesse gráfico, a nossa direita, nós temos as palavras em sânscrito, ouvintes, que se referem a esses planos de existência que são recitados exatamente no Gayatri, ou Gayatri, né? Se nós quisermos dar um accent aqui melhor no sânscrito. Então, o plano físico é chamado no Gayatri de Bu, o plano astral de Buvá, o plano mental inferior de Suvá, o plano mental superior de Maná, o plano búdico ou o plano das intuições de Jhana, o plano nirvânico de Tapa e a sua parte mais elevada de Satya. Então, ouvintes, essas palavras que são recitadas no grande mantra espiritual da Índia, que é o Gayatri, na verdade elas evocam os planos que são construídos pelo terceiro aspecto, o Espírito Santo, ouvintes, que é o grande construtor dos planos. Mas para que haja a manifestação, ouvintes, ainda estão faltando aspectos. Está faltando a consciência que vai revestir exatamente esses planos. Então, é exatamente do segundo aspecto, do aspecto filho, é que vai vir a segunda emanação divina que vai justamente criar as chispas divinas e vai manifestar então o mundo como nós o conhecemos. Então estou tentando voltar aqui o gráfico do PowerPoint para vocês terem a ideia. Então, o primeiro movimento, ouvintes, que o segundo aspecto da divindade faz, e é desse segundo aspecto que provém as mônadas, as chispas divinas, é um caminho, por assim dizer, anti-horário, e um caminho que é feito aqui no gráfico pela esquerda e que indica, ouvintes, a involução, ou seja, a descida da consciência nos planos da matéria que foram criados pelo Espírito Santo. E, de certa forma, ouvintes, no credo cristão está justamente imbricada essa ideia, porque quando o cristianismo fala do Cristo, de Jesus, como o Filho, no credo cristão se fala que Jesus nasceu da Virgem Maria por meio do Espírito Santo. Se nós substituirmos esta palavra de Jesus Cristo pela chispa divina, ouvintes, e se nós compreendermos que a Virgem, né, a Mãe Virginal, a Maria, é, na verdade, o plano da matriz, dos planos visíveis e invisíveis, nós podemos perceber que cada um de nós, ouvintes, é exatamente idêntico a Jesus, porque a nossa chispa divina, ela vem até o mundo da manifestação exatamente por meio dessa construção que o Espírito Santo fez. Então, vejam bem como o credo cristão, que foi composto há tantos séculos atrás, ouvintes, nos primeiros séculos da era cristã, ele contém exatamente um mistério oculto, ou seja, o nascimento da consciência da chispa divina nos planos. Um nascimento que é virginal, porque a matéria, ouvintes, ela é, na verdade, uma transformação do Espírito puro, que foi transformado pelo Espírito Santo em matéria densa, em matéria objetiva. Então, a descida, ouvintes, das chispas divinas se faz exatamente nesse arco descendente, até que, obviamente, seja alcançado o reino mineral. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes. E aí começa, a partir do término da existência da consciência das chispas divinas que se prendem ao mineral, aí começa o arco ascendente, o arco de subida, ouvintes, que finalmente vai ser complementado com a chegada do primeiro aspecto. O aspecto Pai Ouvintes, ele vai justamente trazer a terceira emanação. A terceira emanação que vai se unir exclusivamente no ser humano. Quando nós realmente tivermos alcançado, enquanto chispas divinas, a nossa condição, ouvintes, de homens, e o que é homem, o que é ser humano, é atingir, ouvintes, a autoconsciência, atingir a individualização. Então, nesse processo, nós vemos que lá de cima, do primeiro logos, vem a terceira e última emanação, que se encontra não nos planos inferiores, mas se encontra no ser humano, na nossa consciência, no plano mental. E nesse instante, ouvintes, que desce o primeiro aspecto, o aspecto Pai, cada um de nós, ouvintes, individualizou completamente uma alma coletiva que durante muitos e muitos milhões de anos evoluiu desde o reino mineral, abarcando centenas e centenas de milhões de toneladas, e abarcou durante outros milhões de anos milhares e milhões de pequenas plantas no reino vegetal, e foi evoluindo, ouvintes, até finalmente chegar ao reino animal, quando esta alma coletiva abarcava centenas de animais, e foi evoluindo, ouvintes, até que se chegou a algumas poucas dezenas e finalmente algumas poucas unidades de animais ligadas numa alma coletiva. Mas os animais, ouvintes, eles não têm ainda a individualidade. A individualidade só é alcançada quando desce esse primeiro aspecto. Então, esse encontro, ouvintes, das três correntes, da corrente do Espírito Santo, a corrente do segundo aspecto, o Filho, a consciência, a chispa divina, e o primeiro aspecto, o aspecto Pai, transforma o ser humano em algo semelhante a Deus. Porque vocês, aqueles que estão me vendo, estão vendo o pequeno triângulo da Trindade humana. Esse triângulo, ouvintes, da Trindade humana, que os orientais, os hindus, chamam de Atma, Buddhi e Manas, a vontade, a intuição e o pensamento, ele tem em si, ouvintes, as mesmas características do grande triângulo divino, onde estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, o ser humano também é uno e dentro da sua consciência também é trino. Então, em nós, ouvintes, se cumpre o grande propósito cósmico de manifestação da Trindade. Nós devemos realmente ter muita consciência, muito respeito por esse processo, ouvintes, porque não é fácil sermos humanos, e nós não estamos aqui exclusivamente para sobreviver. Nós estamos aqui para fazer uma coisa muito maior. Nós estamos aqui, ouvintes, para permitir que Deus, que o Logos Solar, atinja com a sua consciência o plano físico, pois o que está por trás de nós, ouvintes, é com certeza a grande luz divina do coração de Deus. E quando o ser humano se espiritualiza, quando ele compreende quem ele realmente é, ele passa a ser um representante de Deus aqui no mundo. E é aí, caros ouvintes, que termina o karma humano. A única forma, ouvintes, de não gerar karma é fazer no mundo a vontade de Deus, seja lá qual ela for, pois na mente divina estão os desígnios de tudo o que deve acontecer. Assim como Jesus se identificou com o seu Pai Divino, quando ele disse: "Eu e o Pai somos um, somos unos", cada um de nós, ouvintes, precisa entrar dentro da sua interioridade, descobrir, ouvintes, realmente a nossa verdadeira essência. Então, no ser humano, ouvintes, estão as três correntes da consciência de Deus, e nós vamos ver no segundo bloco do nosso programa, que está tratando da involução e a evolução, a descida e a subida dessas energias, dessas emanações divinas, nos sete reinos aonde essas energias se manifestam. E agradecemos muitíssimo a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, também a você que está nos acompanhando pelas gravações a qualquer hora do dia ou da noite. E vamos ficar agora, ouvintes, com o famoso convite da Lever. Você que aprecia o nosso programa, que está sempre aqui conosco, venha, ouvintes, devolver alguma coisa da energia que nós mandamos para vocês, completar o círculo, ouvintes, da energia, e completar esse círculo mágico que nos une tão profundamente na espiritualidade. E nós precisamos do seu patrocínio para fechá-lo também aqui no plano tridimensional da matéria. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está trazendo para vocês aqui temas do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, o 14º capítulo desse livro, que nós recomendamos muito para vocês. Leiam, ouvintes, se vocês aí conseguirem exemplares em português aí pelos sebos, principalmente através da internet. Para os associados da Levira, loja esotérica virtual, nós fornecemos um link para que vocês tivessem acesso a uma tradução ao espanhol desse livro, que nos foi fornecida pela nossa querida ouvinte associada da Levira, Shirley Brusque, lá de São José do Rio Preto. Então vamos dar continuidade, ouvintes, a esse nosso estudo de hoje, que está falando de involução e evolução, ouvintes. É um tema muito interessante. Então nós estamos usando aqui o PowerPoint do KVK Neru para nós termos aqui uma ideia desse processo de uma forma mais gráfica, para que nós possamos fixar tudo isso na nossa cabeça. Então, ouvintes, essa descida e essa subida da matéria divina, que inicialmente vem do logo solar como essência monádica, ouvintes, ela vai depois se revestir de formas e vai se transformar exatamente nos sete reinos, os quais a consciência usa para evoluir. Nós estamos praticamente terminando essa evolução, ouvintes. Nós já nos encontramos no sexto reino, que é o reino hominal. A humanidade, ouvintes, ela não é tão atrasada assim como nós imaginamos. Muitas vezes nós queremos uma perfeição além do que seria possível, ouvintes. Nós já gostaríamos que o ser humano fosse divino. Divinos nós seremos quando nós alcançarmos o sétimo reino, o reino super-humano. E é para isso que nós estamos trabalhando, ouvintes. O nosso programa tem justamente esse objetivo, nós estarmos cada vez mais conscientes da nossa origem como seres espirituais e, finalmente, como nós vamos conseguir adentrar nesse sétimo reino, o reino puramente espiritual. Então, ao observar esse gráfico, ouvintes, nós ficamos conscientes de que essas três emanações divinas, elas estão sempre presentes, mas só no ser humano e nos seres supra-humanos ou super-humanos, como os anjos que já são individualizados, ou então os arcanjos, ou então os grandes espíritos planetários e uma multidão, caros ouvintes, de seres que habitam os planos espirituais, só neles e no ser humano também há a manifestação da Trindade. Ou seja, nos outros reinos não existe ainda essa Trindade. E há uma coisa muito interessante que nós podemos também compreender, ouvintes, com relação à natureza da própria matéria. Conforme vão se passando as rondas, conforme vai involuindo e vai evoluindo a substância, os átomos fundamentais, ouvintes, eles vão também se purificando e vão ampliando as suas energias. Então nós temos que estar conscientes, ouvintes, que os átomos que existem no sistema solar, que são átomos fundamentais, né? Nós já estudamos num capítulo anterior, e os nossos espectadores da Ustream estão tendo a oportunidade aí de apreciar o átomo fundamental chamado Anu, né? Que parece praticamente uma espiral, como existe a espiral do código genético em cada célula dos corpos vivos aqui na Terra, existe também uma espiral energética em cada átomo fundamental. Então, a cada ronda, caros ouvintes, a cada cadeia que vai se processando, vão também sendo ativados as chamadas espirilas, ou seja, são pequenos escaninhos, pequenos caminhos que existem nesta corrente circulatória que são os átomos fundamentais, de forma que quando o ser humano atingir a sétima ronda desta cadeia terrestre, nós teremos então essas espirilas, né, totalmente desenvolvidas. E uma grande diferença que existe entre os corpos dos mestres de sabedoria e os nossos é que nós, seres humanos comuns, homens da quarta cadeia planetária, nós só temos quatro ou cinco espirilas plenamente ativas. E os mestres ouvintes já fizeram por onde ativar não só a quinta, que está sendo ativada atualmente pelas pessoas mais intelectualizadas, pelas pessoas que fazem os esforços relativos ao estudo, são pessoas realmente que estão adquirindo as características dos seres humanos da quinta ronda, que vai ser a próxima ronda. Então já há pessoas no mundo com as cinco espirilas funcionando, mas os mestres, ouvintes, eles já são perfeitos nesta área. Eles já têm as sete espirilas do átomo fundamental perfeitamente ativas e circulando as energias que emanam do Sol. Isso dá à consciência dos mestres, ouvintes, obviamente, uma grande transcendência um discernimento maior, uma pureza de vida maior, porque como nós temos repetido muitas vezes aqui no nosso programa, ouvintes, a diferença que existe entre uma pessoa perfeitamente idiota e um gênio ou um mestre de sabedoria espiritual, ouvintes, a diferença que existe entre eles é a quantidade de luz divina que passa através das mentes, das consciências das pessoas. Quanto mais luz, quanto mais energia passa, e quando eu digo passa, obviamente, que fundamentalmente passa pelos átomos, não há como a energia passar por outro lugar senão pelos átomos, que vão desde o plano físico até o plano ádi, ao plano puramente espiritual, pois os átomos do plano ádi, ou seja, do plano divino, cada átomo é composto exclusivamente por um átomo fundamental, por um único anu. Enquanto que aqui no físico, ouvintes, a matéria física, que é tão densa para os nossos sentidos e para a evolução da nossa consciência, ela é composta por muitos e muitos milhões desses átomos fundamentais, como esse que nós estamos mostrando. É por isso que a ciência, quanto mais ela quebra o átomo, mais subpartículas, hoje já se considera mais de 200 subpartículas diferentes no átomo, e mais dessas subpartículas serão descobertas, porque na verdade elas não são as partículas fundamentais da matéria, elas são, na verdade, compostos desse átomo fundamental que é o anu. Então vamos retornar aqui ao PowerPoint do KVK Neru e vamos, ouvintes, apreciar aqui os demais reinos, caros ouvintes, os sete reinos por onde acontece a involução e a evolução. Então, para efeitos, ouvintes, práticos, né, só existem cinco planos aonde a consciência humana pode atuar, que é o físico, o astral, o mental, o búdico e o átmico. Existem, obviamente, ainda mais dois planos, que são o plano divino e o plano imediatamente abaixo, mas para nós, ouvintes, esses planos ainda são inatingíveis, porque o plano divino, como ele mesmo, o próprio nome já diz, ele onde tudo tem realmente uma pureza absoluta, e o plano abaixo, que é o chamado plano monádico, é a habitação da nossa mônada, da nossa chispa divina. Então nós podemos perceber, ouvintes, diretamente com a nossa consciência a partir do plano átmico, também chamado de plano nirvânico. É por isso que atingir, ouvintes, ou realizar o nirvana é o maior atingimento que o ser humano pode ter dentro da sua evolução, porque seria a compreensão da natureza material, por incrível que pareça, pois o nirvana e o físico, ouvintes, a única diferença que existe entre esses dois, entre o átman e o físico, é a densidade da matéria, pois no físico tudo parece tão denso, tão difícil, enquanto que no nirvana, ouvintes, segundo o descreveu o grande teósofo George Arundale em seu livro Nirvana, ele descreveu, após, obviamente, pela sua vida dedicada à meditação, dedicada ao yoga, ele disse que o nirvana é como observar um raio congelado, com o seu brilho, com a sua intensidade, com a sua pureza, com a sua magnitude, mas ao mesmo tempo perfeitamente calmo, perfeitamente tranquilo, como se estivesse congelado. E obviamente, ouvintes, que realizar o plano átmico, realizar o nirvana, atingir esse ponto na consciência, significa exatamente ser um iluminado. A iluminação é exatamente isso. Mas, como nós estávamos tratando, ouvintes, todo esse processo vai de descida na matéria, ele tem os seus níveis, né? Com a formação dos planos, que acontece por meio da descida do terceiro aspecto, até que se chegue então à formação das chamadas essências elementais, né? Mas antes que a consciência, aí quando nós falamos consciência, nós falamos das nossas mônadas, das nossas chispas divinas, antes que elas consigam se revestir de alguma forma, elas são exclusivamente essência monádica. É algo realmente muito difícil nós compreendermos como as chispas divinas, com a sua grande pureza, como elas poderiam ser apenas uma essência, algo que obviamente está fora da nossa experiência. Elas só vão ganhar materialidade, elas só vão ter forma após elas terem descido o nirvana, o plano átmico e o plano búdico ou crístico também, que é o plano da intuição, só quando ela chega no reino, aliás, no nível do plano mental, é que a essência monádica então se converte no primeiro reino elemental. E primeiro reino elemental na parte abstrata do plano mental. E aí começa, ouvintes, o chamado inferno do ser humano, porque, como vocês estão vendo pela indicação da seta que aponta para baixo, essa substância, ouvintes, o objetivo dela é cada vez mais se materializar cada vez mais. Então, os três reinos elementais, eles são formados com um único e exclusivo objetivo, que é de obter as experiências que vão densificar a consciência. E o grande problema da alma humana, que está do outro lado do arco, ou seja, ao invés de estar no arco descendente, a nossa alma, a nossa consciência está no arco ascendente. A grande dificuldade, ouvintes, é que os nossos corpos, principalmente os corpos invisíveis, o corpo mental e o corpo astral, eles são compostos justamente desses elementais que estão indo para baixo na sua involução. Então gera-se um conflito, gera-se uma dicotomia, ouvintes, entre a consciência que busca a espiritualidade e os elementais que habitam os nossos corpos. E todos nós, ouvintes, provavelmente tenhamos essa experiência de que, se nós nos abandonarmos à energia dos elementais, nós, ouvintes, somos totalmente dominados por eles. Nós não podemos, ouvintes, viver uma vida sem lançar o controle da nossa alma, o controle da nossa consciência sobre as vidas menores que habitam o nosso corpo. Os 4 trilhões de células que habitam o nosso corpo, ouvintes, cada uma dessas células tem a sua vontade. Ela precisa sobreviver, ela precisa de alimento, precisa de substâncias químicas. Então, se nós fôssemos deixar que as células mandassem no nosso corpo, nós não faríamos nada, ouvintes, além do que comer e dormir. E no caso da matéria invisível que compõe o nosso astral e o nosso mental, ainda mais perigoso, porque as células, pelo menos, nós estamos vendo. Então, quando nós temos fome, quando nós temos sede, quando nós temos um impulso físico, nós sabemos, pelo menos as pessoas com bom senso sabem, o quanto nós devemos comer, o quanto nós devemos beber para satisfazer as necessidades e termos uma vida saudável. Mas no caso do astral, ouvintes, que é a emoção, e no caso do mental, que é a nossa consciência, nem sempre nós temos essa noção de que são, que esses corpos invisíveis são compostos por células, mas não de células físicas, mas sim por células elementais. E cada elemental, ouvintes, quer fazer com que o nosso corpo astral tenha paixões violentas, tenha emoções descontroladas. Os elementais do nosso mental quer que nós nos separemos das outras pessoas, que nós sejamos agressivos, que nós sejamos violentos, porque esses tipos de pensamento, esses tipos de emoção, eles visam, ouvintes, levar o elemental ao seu objetivo, que é cada vez mais ficar mais grosseiro e finalmente atingir o elemental que conseguir isso, e muitas vezes ele consegue dentro de nós, eles terem cada vez mais vibrações mais baixas para que eles desçam até o reino mineral. Esses elementais que habitam em nós, ouvintes, eles são os demônios, os diabos que são mencionados nas religiões, porque eles atentam o ser humano dioturnamente, eles causam desejos que as pessoas realmente não têm consciência da onde vem. Eles causam, ouvintes, os sete pecados capitais. São eles que levam os seres humanos a infringir os 10 mandamentos de Deus. São esses elementais, esses demônios, ouvintes, que Jesus tão bem aprendeu com os essênios a exorcizá-los. Vocês podem ler na Bíblia que Jesus tirava os maus espíritos dos doentes, dos enfermos, daqueles com desequilíbrios mentais, tirava esses elementais dos enfermos e lançava sobre os porcos, sobre seres do reino animal. Isso é uma das grandes características dos essênios. Eles eram taumaturgos, eles eram curadores, eram terapeutas e também, principalmente, eram exorcistas. E o fato, ouvintes, é que cada um de nós precisa ser o seu próprio exorcista. Nós não podemos confiar que vai estar à disposição, ouvintes, um exorcista, um padre, ou quiçá um mestre de sabedoria como o Mestre Jesus, para tirar de nós essas forças tão fortes que são os elementais, que nós alimentamos diariamente com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e com os nossos atos físicos. Porque por trás de cada ato físico, ouvintes, por trás de cada momento em que nós nos entregamos aos vícios, em que nós consumimos substâncias que viciam, que prejudicam a nossa saúde e tudo mais, por trás do ato, ouvintes, existem emoções e existem pensamentos que são ocultos, que são invisíveis e que estão cheios desses elementais. Então, ouvintes, é preciso muito auto-observação para nós entendermos a origem desses elementais na nossa aura, da onde eles vieram e o que nós vamos fazer com eles. Então, voltando aqui ao gráfico, ouvintes, a descida nos reinos da matéria visa exatamente a chegada no reino mineral. Então, quando a chispa divina, através das formas elementais, chega ao mineral, ela atinge a materialidade máxima. Não existe nada mais denso, nada mais fechado, nada mais difícil de se movimentar, de receber impressões do que o mineral. A partir daí, ouvintes, começa o arco ascendente. Nessa ascensão estão o reino vegetal, está o reino animal e o reino humano, o reino ominal. Então, este reino, ouvintes, que nós estamos, o reino humano, que é, podemos dizer assim, não o sexto, mas o sétimo dos reinos que podem ser trilhados, ele precisa culminar, ouvintes, a sua evolução e passar para o reino seguinte, o reino super-humano, o reino que habita atualmente os mestres de sabedoria, que habitam muitos dos anjos que já deixaram o nível de seres individualizados, porque os anjos têm a mesma individualização que o homem tem. A única diferença é que eles não chegam no plano físico. Então, eu exorto, ouvintes, a cada um de vocês, para que nós façamos todos os esforços possíveis para atingirmos esse nível super-humano o mais rapidamente possível. Não como uma forma de egoísmo, não como uma forma de ser melhor, de ser mais elevado do que as outras pessoas, porque obviamente esses reinos superiores, os reinos invisíveis aonde habitam os nossos mestres, os anjos, os arcanjos, ali, ouvintes, existem poderes, principalmente poderes da consciência, que transformam o indivíduo em um ser muito mais poderoso do que aqueles que ainda são meramente homens. Mas as portas, ouvintes, desse reino super-humano estão guardadas por guardiões de extrema sabedoria, de extrema pureza, que são os anjos e que são os mestres de sabedoria, que fazem muitas, inúmeras provas com os seus discípulos, muitas e muitas análises, muitas e muitas encarnações para aqueles que queiram cruzar o limiar do reino humano e adentrarem no reino dos seres imortais que estão perfeitamente conscientes. Mas o objetivo, ouvintes, é que muitos e muitos bilhões de nós, seres humanos, até o final da sétima ronda tenhamos alcançado esse nível. Estão sendo lançadas as fundações, os alicerces para que isto seja possível, e o nosso humilde programinha aqui, ouvintes, está colocando também o seu tijolinho também nessa grande obra. E nós esperamos que vocês, ouvintes, também venham colocar o de vocês. Então, recomendo a vocês a leitura aqui do 14º capítulo do livro do Sistema Solar, do Major Arthur Powell, para a reflexão de vocês, ouvintes, e a maior compreensão desses temas. Mas, como sempre, ouvintes, o tempo urge, então eu convido a vocês, vamos nos unir, ouvintes, uma vez mais para meditarmos, nos conectarmos com a nossa divindade, fazer prevalecer, ouvintes, nas nossas vidas essa parte divina dos nossos seres. Vamos, ouvintes, uma vez mais buscar a nossa consciência interior. Vamos fixar a nossa atenção uma vez mais no centro dos nossos corações, visualizando a chispa divina que emana dentro do nosso ser, que ela, ouvintes, com o poder da nossa mente, nós a visualizamos brilhando cada vez mais, se expandindo pelo nosso corpo, interpenetrando todo o nosso ser. Vamos, ouvintes, procurar compreender que dentro de nós existe essa chispa divina, que está unida permanentemente com o coração de Deus. Que Deus não está lá fora, ouvintes, mas Deus está dentro de cada um de nós. Vamos, ouvintes, procurar, nesse momento solene, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa brilhe cada vez mais e que nós estejamos sempre em busca de uma vida mais consciente, com mais sabedoria, mais harmonizada e integrada com a natureza, conosco mesmo e com o nosso semelhante, ouvintes. Termina aqui mais uma edição do programa Lux Esotérica, mas esperamos vocês para continuarmos estudando aqui os capítulos do livro O Sistema Solar. Então, a todos vocês, ouvintes, desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, um ótimo fim de semana aí para vocês lerem, meditarem, relaxarem, se aprofundarem aí nesses temas. Esperamos vocês aqui na próxima semana continuando os nossos estudos. Fiquem aí agora com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM. E recebam o meu virtual, mas sempre fraternal, caloroso, carinhoso abraço para todos vocês, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.